Esse hit é novo, adoro as mulheres que adoram ficar e se amarram na dança. Mas quando ela quica, ela rebola e balança, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quica, rebola, trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quica e rebola, trava. Ô bandida experiente que colocou nosso bonde, bandida experiente que colocou nosso bonde. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum gigante. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga seu bumbum gigante. Ela se joga gostosinho e pira, essa novinha é gostosinha demais. Essa menina é rainha da pista, especialista, ela sabe o que faz. Ela se joga gostosinho e pira, ela descendo é gostosinho demais. Essa menina é rainha da pista, especialista, ela sabe o que faz. Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quica e rebola, trava. Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quica e rebola, trava. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum gigante. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga. Lepo, lepo, lepo, lepo. Só bonés, a loja dos artistas, parceiro. Bandida experiente que colocou o nosso bonde. Bandida experiente que colocou o nosso. Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quica e rebola, trava. Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quica e rebola, trava. Bandida experiente que colocou nosso bonde. Bandida experiente que colocou nosso. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum gigante. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga seu bumbum gigante. Ela se joga gostosinho e pira, ela descendo é gostosinho demais. Essa menina é rainha da pista, ela é bandida, ela sabe o que faz. Ela se joga gostosinho e pira, ela é descendo é gostosinho demais. Essa menina é rainha da pista, ela é bandida, ela sabe o que faz. Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quica e rebola, trava. Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quica e rebola, trava. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga seu bumbum gigante. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga seu bumbum gigante. Lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo. Big Joe! Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quica e rebola, trava. Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quica e rebola, trava. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga seu bumbum gigante. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga seu bumbum gigante. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Porque nós veio pra causar, né? Tá ligado?